Entendo as coisas que nego tem dito. Suas rimas são receitas de ovo frito. Admito conflitos de ordem psicológica. O verso é o cochilo da lógica. Era do bang bang invisível. Home theater amplifica digitalmente o som da vitrola na lógica. É possível, impossível que não fui tentado. Sou tentado o tempo todo, queimo um fusível. Responsável pelas coisas que eu prezo. Quando eu escrevo eu rezo. Sempre uma oração, pede na contenção. E uma intenção seguida de ação eu penso. Paz por onde eu passo, arrumar o quarto para arrumar o bundão. Demora, mas eu faço. Uma semana pra arrumar, meia hora pra bagunçar. Mato um leão por dia. Dá tudo que tu quer e roubo que você precisa. O nome dela é tecnologia. Eu quero que se exploda no estilo Mestre Yoda. Quantos 42 anos você tem? Eu procuro minhas origens e o meu fim. Sendo assim, descubro as origens dos meus fins. Camarim é camarim, botiquim é botiquim. Mato que representa seu significado. Resgato minha tranquilidade e o meu brilho aqui nesse recado. E de um desânimo triste que se equilibra num filete de fé. É, levanto a guarda e deixo você feliz com a melodia. O melodia e vou metendo o pé. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Me diz quem é você? Quem você? Quem é você? Quem é você? Me diz quem é você? E você diz tem dinheiro na mania, na sacola, na braguinha. Malha grossa, malha fina. Dá pra recompor favelas, dá pra implodir Brasília. Rezar saúde, educação e plenitude. Rogar por boa juventude e tatuar no peito a fé. A fé. E você diz eu falo a verdade, verdade que nem sempre está presente na realidade. Eu penso no quarto, eu penso a rua, o bairro, eu penso a cidade. Cada ida, cada chegada, cada estadia, cada saudade. Apocalipse now, na igualdade. Espíritos no mundo material, eu sou o cachorro da paz, se troco não. Eu penso o estado, o país, a América, o planeta, a bereta pensa. Lugar tranquilo e feroz, menor ele fica quanto maiores formos nós. Bem rápidos em milhas náuticas, marinhas, quantos nós, quantos de nós. Reis e rainhas, nós somos o povo, cadê nossa voz, dê minhas minhas. Gustavo eu convido, a palavra e o ar que a transporta da boca ao ouvido. A dar um rolé com o cidadão honorário. Relógio às 4h20, eu tô sempre no horário. Nunca sofri da síndrome do esperto, fechado com certo. Não é em todo contexto, amigo, que funciona o conceito de manter o inimigo mais perto. Quem não é visto não é lembrado. Me lembro de vários rostos no crowd daqui ao alambrado. Vivo o presente, mas tá no molho a chave da gaveta do meu passado. Se eu abrir meu irmão, é que nem chamar os cachorros de volta depois de abrir o portão. Tenho sonhos e ambição, o segundo sem ganância e o primeiro com os pés no chão. Quem é você?